mãe, por que que você fugiu? Volta pra mim, volta pra mim. Mãe, oh mamãe, por que que você fugiu? Volta pra mim, volta pra mim. Oh mãe, oh mamãe, por que que você volta pra mim, volta pra mim.